talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Olá, meus amigos. Alô, você. Olá, meus amigos e minhas amigas do rádio. Os meus amigos e amigas do Central da Biografia. Mais uma vez, o Edgar de Souza chega. E o Negão chega para ficar com você, com mais um Central da Biografia. E desta vez, a gente vai falar de uma grande fera, ó. Estou muito feliz de fazer esse Central da Biografia. Uma grande homenagem a esta fera da música, Amelinha. Já pensou? Aquela mesma, de Foi Deus Quem Fez Você, fez muito sucesso e continua marcada aí na memória de muita gente. Então a gente começa mais um Central da Biografia, dizendo que Amélia Cláudia Garcia Colares, esta é a Amelinha. Ela deixou o Ceará no ano de 1970 para estudar comunicação em São Paulo. A carreira de cantora começou de maneira amadora e foi participando de shows do amigo e conterrâneo Fagner. Já no ano de 1974, decidida a seguir na música, passou a aparecer em programas de TV. No ano seguinte, fez uma temporada em Punta del Este, acompanhando Toquinho e também Vinícius de Moraes, quando o Poetinha compôs para ela a música Ah, Quem Me Dera. Fala em música, vamos ouvir a Melinha? Então a gente começa muito bem, destacando pra você Gemedeira, na sequência Cintura Fina e depois uma de minhas prediletas, Foi Deus Quem Fez Você, a Melinha, no Central da Biografia. Pediu um shot pra gente. central da biografia. Fez o céu, o rancho das estrelas. um violão pra gente. Foi Deus que fez a gente somente para amar, só para amar, só para amar. Foi Deus. Apresentação Edgar de Souza. Demais essas músicas desta fera feminina da música, Amelinha, no Central da Biografia. Mas, meus amigos, ao lançar o disco Flor da Paisagem, isto no ano de 77, que foi produzido por Fagner, Amelinha começou a ser apontada como a revelação nordestina, ou então a Gal Costa do Ceará. Com o segundo trabalho, Frevo Mulher, isso em 79, ela recebeu o disco de ouro, mas a consagração mesmo veio no ano seguinte, quando viu o Maracanãzinho acompanhá-la em Foi Deus Quem Fez Você, durante o MPB 80, um festival promovido pela Rede Globo de televisão. Meus amigos, vamos com mais músicas, vamos com mais Amelinha. E eu destaco para você a música Galope Rasante, depois Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, e depois Romance da Lua Lua, no Central da Biografia com Amelinha. O vento pela crina. está ouvindo. Central da Biografia. Virgulino Ferreira, o Lampião. bonita e carinhosa faz o homem gemer sem sentir dor. Sobre essa água veio a lua, com seus babados de vida. O menino mira, mira, o menino está mirando. No ar súbito, comovido, a lua move seus braços e mostra o lubrique puro, seio de duro estanho. Faz lua, lua, lua, faz lua, lua, lua, faz lua, lua, lua, faz lua, lua, lua. Se viessem os ciganos, com teu coração fariam anéis e colares brancos, por voz de lua, lua, lua. Quando vierem os ciganos, te acharam sobre a bigorna, com teus olhos fechados, faz lua, lua, lua. Que já se os seus cavalos, deixa-me, filho, não pises o meu avô engomado. Deixa-me, filho, não pises o meu avô engomado. Deixa-me, filho, não pises o meu avô engomado. Vinha perto o cavaleiro, o tambor do chão tocando. E dentro da fragua o menino tem seus olhinhos fechados. Pelo olival meus sonhos, enfim os ciganos, as cabeças para cima e os olhos entrecerrados. Faz lua, lua, lua, faz lua, lua, lua, faz lua, lua, lua, faz lua, lua, lua. E dentro da fragua choram, dando gritos os ciganos. O ar da noite vela, vela, o ar da noite está velando. Ai, como canta a coruja, como canta no galho, através do céu a lua vai o menino levando. Ai, como canta a coruja, ai, como canta no galho, através do céu a lua vai o menino levando. Ai, como canta a coruja, ai, como canta no galho, através do céu a lua vai o menino levando. Foge lua, lua, lua, faz lua, lua, lua, faz lua, lua, lua, faz lua, lua, lua, faz lua, lua, lua, faz lua, lua, lua, lua, lua, lua, lua, lua, lua, lua, lua. Meus amigos, você se lembra daquele festival que eu falei para você? Pois é, a composição de Luiz Ramalho classificou-se em segundo lugar e vendeu mais de 1 milhão de compactos. Foi a primeira música a alcançar o primeiro lugar entre as mais executadas, tanto nas faixas de FM quanto também de AM, ou seja, FM, frequência modulada, ou modulation frequency, e também AM, a amplitude modulada. Agora, o tema de abertura da série Lampião e Maria Bonita da Rede Globo também foi de Amelinha. Mulher nova, bonita e carinhosa faz o homem gemer sem sentir dor. E fez Amelinha estourar novamente em 1982. O disco homônimo ficou mais de 30 semanas entre as 50 LPs mais vendidos no ano. Já em 1984, a cantora entrou em nova fase. Separada do marido Zé Ramalho, que produziu 3 dos seus primeiros 5 discos e compôs muitos de seus sucessos, ela entregou a sua voz à produção de Máriozinho Rocha e ao acompanhamento instrumental do Roupa Nova, que imprimiu algo de pop em seu trabalho. Foi o início de uma remodelação que culminou com o show 1989, Saudades da Amélia, em que deixou os frevos e os baiões de lado para um repertório com músicas de Tom Jobim, o grande maestro, Caetano Veloso e também Chico Buarque. Mas, meus amigos, vamos com música! Central da Biografia com Amelinha, a gente toca Caminhos do Sol, Água de Lua, Amelinha no Central da Biografia. Música.

espada afiada, a morte um dia há de chegar. Eu me criei no molhado, areia e pedras de lado, berço de uma sereia. Berço de uma sereia. Eu me criei no molhado, areia e pedras de lado, berço de uma sereia. Berço de uma sereia. Berço de uma sereia. Berço de uma sereia. Berço de uma sereia. Bem, amigos, chegamos ao final da primeira meia hora do Central da Biografia com a Melinha. Um minutinho, nós vamos falar das empresas que produzem o crescimento deste município e também do Brasil. Daqui a pouco, este negão volta. Você está ouvindo? Você está ouvindo. Central da Biografia. Central da Biografia. Bem, meus amigos, de volta com o Central da Biografia. Após 7 anos sem gravar, em 1994, a Melinha aderiu ao forró. Ela voltou à sua origem, relembrando clássicos como Pisa na Fulô e A Vida do Viajante. Em 1999, ela fez uma turnê pelo país com inéditas do seu novo disco, Só Com Você, e sucesso Como Foi Deus Quem Fez Você, aquela que eu falei pra você que eu gosto muito. E mais, vamos com música. No Central da Biografia, a gente destaca a Melinha, a música Felicidade. Na sequência, Frevo de Mulher. E depois, Depende. A Melinha é o destaque de hoje no Central da Biografia. Aquilo que a gente sente profundamente, não há lugar nenhum para a canção doente, porque a alegria se derrama quente. Pois quando a gente canta alegria, a força da canção explode e se irradia. É como a luz do sol sendo a luz da gente, é como a luz da gente sendo a luz do dia. A gente sente profundamente, não há lugar nenhum para a canção doente, porque a alegria se derrama quente. Pois quando a gente canta alegria, a força da canção explode e se irradia. É como a luz do sol sendo a luz da gente, é como a luz da gente sendo a luz do dia. Central da Biografia.

depende do amor de minha pequena. Oi, depende da cor da tarde morena. Depende do amor de minha pequena. Conheço a cor da tarde morena. Depende do amor de minha pequena. Sem lua é claro. Quando a frase não dita é dessa cor. É verde, azul, é negro. Como a noite sem lua é claro. Como a frase não dita é dessa cor. É dessa cor. Central da Biografia. Sua teia de veludo. fira com os olhos e me penetre em tudo. Que me venha esse homem de músculos e sacos, com desejo agreste, com cheiro de mato, que me prenda de noite em sua rede de braços, que me venha com força, com gosto de desbravar, que me faça de mata pra percorrer devagar, que me faça de rio pra se deixar naufragar, que me salve esse homem com sua febre de fogo, que me prenda no espaço de seu passo mais louco, que me venha esse homem que me arranque do sono, que me venha esse homem que me machuque um pouco. Esse homem com sua febre de fogo, que me prenda no espaço de seu passo mais louco, que me venha esse homem que me arranque do sono, que me venha esse homem que me machuque um pouco. Central da Biografia. Essa é pra pisar, hein? Só no pé de serra, pezinho, dois pra lá e dois pra cá. Então, vamos pisar no flow, pro forró do sai. Pisa na flô, pisa na flô, pisa na flô, não maltrata meu amor. Pisa na flô, pisa na flô, pisa na flô, não maltrata meu amor. E pisa na flô, pisa na flô, pisa na flô, não maltrata meu amor. Pisa na flô, pisa na flô, pisa na flô, não maltrata meu amor. Um dia desses fui dançar lá em Pedreira, na Rua da Gulada, gostei da brincadeira, Zeca Xangá era o tocador, mas só tocava. Pisa na flô, pisa na flô, pisa na flô, pisa na flô, não maltrata meu amor. Pisa na flô, pisa na flô, pisa na flô, não maltrata meu amor. Eu vi menina que nem tinha 12 anos agarrar seu pai e também sair dançando, satisfeita dizendo meu amor. Ai, como é gostoso. Pisa na flô, pisa na flô, pisa na flô, pisa na flô, não maltrata meu amor. Pisa na flô, pisa na flô, pisa na flô, não maltrata meu amor. Só Serafim cochichava Mario, brincava figurar, nunca vi forró melhor. Até vovó pegou na mão de vovô. Simbora, meu bem! Pisa na flô, pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrata meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrata meu amor. Pisando só no chinelero, hein? Vamos pisar. Arrocha o nosso boleiro. Eu menina que nem tinha 12 anos, agarra seu par e também sai dançando, satisfeita dizendo meu amor. Ai como é gostoso, e pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrata meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrata meu amor. Só Sarafim cochichava mais mió, foi capaz de curar, nunca vi forró mió. Até vovó pegou na mão de vovô, simbora meu bem. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrata meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrata meu amor. Mas pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrata meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrata meu amor. Você está ouvindo Central da Biografia. Aê! Da estrada. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia esquece o fim, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, carvão, longe de casa, sigo o roteiro, mas numa estação. Aí, aí, aí, aí, alegria no coração. Aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão, mostra um sorriso, mostra uma alegria, mas eu mesmo não. Você sabe que eu sou um caboclo feliz? Porque me chamo Luiz. E porque sou Gonzaguinha, filho do Gonzagão. Você não sabia disso, mas eu sei que é bom. Continue, tô gostando. E por isso mesmo é que eu toco pra frente, com orgulho de quem conhece um pouco da estrada, com a simplicidade que você passou pra mim. Alô. Sendo assim, a gente canta que é melhor. Como é que é a canção da estrada? Aê! Central da Biografia. Apresentação Edgar de Souza. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, foi um Central da Biografia muito gostoso de fazer, mas este negão já se despede. Eu quero aqui deixar um beijo no seu coração, tá bom? Muito obrigado a você na tua casa, a você no teu trabalho ou a você que nos acompanha sempre. Muito obrigado, espero que você tenha gostado, tá bom? Fiquem todos com Deus, muita saúde, muita paz para você e a sua família. A gente se encontra no próximo Central da Biografia. Tchau, gente! Você ouviu? Você ouviu? Central da Biografia.